É muito bom estar aqui, vivendo no presente. Saber que o passado ainda faz parte da mente. Tempos de criança, Pipa, Chetinha, eu e o Dennis J, que bela correria. Bem diferente dos tempos do passado, onde hoje impera a morte e o tráfico. Mundo mágico, tremenda ilusão, parecido com um filme de ficção. Mas cadê o Spike? Cadê o Spielberg? Corta a ação e o filme se divide. Um dia criança, noutro adulto. Um dia ele brinca e noutro explode o mundo. Sente o peso do mundo nas costas. Eu sei que é foda buscar tantas respostas pra tanta dor, batalha e sofrimento. Não posso parar porque o tempo está correndo. O tic-tac que nunca para. Comete-se um erro e tudo vira nada. Não posso falhar, mas sei que não sou perfeito. Sou mais um preto, mais um guerreiro do gueto. A rua cheia com pouca iluminação. Homem e mulher, rap, que multidão. Todos curtindo, isso só se vê aqui. Jamais verá no Nas Rocas ou no De Fiore. Periferia, sempre o meu lugar. Você sabe muito bem que nunca deixei de te amar. Abra os olhos e veja ao seu redor, porque amanhã será um dia melhor. Um dia melhor. Eu quero sim. Um dia melhor. Pra você e pra mim. Um dia melhor. Eu quero sim. Um dia melhor. Pra você e pra mim. Não posso fingir que não tenho medo das fitas, das tretas, das ambições aqui do gueto. Moleque quer dinheiro, carro e poder, mesmo que seja conquistado com uma PT. No enquadro, na tia da padaria, mata ou morre por causa de ninharia. É desse jeito, o corre, corre é cabuloso. 24 horas por 48, não quero isso, um Camboja, um Vietnã. Tudo muda no dia de amanhã. A mina quer no dedo uma aliança. Encontrar um ponta firme, um cara responsa. O cara também quer uma mina de proceder. E não apenas mais uma mina de rolê. A dona Diva sempre disse assim: que filha dos outros não é cupim. Aprendi tudo, ela me fez um homem. Mãe é mãe, um ser nobre, periferia. É sempre desse jeito, só muda a cidade e o endereço. Um dia melhor é o que eu mais desejo. Um dia melhor. Eu quero sim. Um dia melhor. Pra você e pra mim. Um dia melhor. Eu quero sim. Um dia melhor. Pra você e pra mim. Eu quero ver você num rolê bem tranquilo, bem longe dos gambé, bem longe dos bandidos. Um cara de rocha, de cabeça erguida, olhando nos meus olhos e ver que não é mentira. Que tudo isso que te desejo parece distante, huh? Vai vendo que tudo isso depende dos seus corre. Você próprio construir a sua sorte. Fique de pé, vai na fé, porque Deus existe. Ele jamais quer ver um guerreiro triste. Eu fico puto só de imaginar quem era meu parceiro, hoje quer me ferrar. A vingança no olhar, uma traição, ó inveja. Troco tudo isso pra ver Uberaba Vera na minha quebra ou em qualquer lugar, deitado em uma rede, embaixo de uma sombra. Quem não quer isso, me diz aí, um dia melhor pra você e pra mim. Um dia melhor. Eu quero sim. Um dia melhor. Pra você e pra mim. Um dia melhor. Eu quero sim. Um dia melhor. Pra você e pra mim. Um dia melhor. Eu quero sim. Um dia melhor. Pra você e pra mim. Um dia melhor. Eu quero sim. Um dia melhor. Pra você e pra mim. Um dia melhor. Um dia melhor. Um dia melhor. Um dia melhor. Um dia melhor. Um dia melhor.